Controle Salvador, bom dia, eu tô 395, passando 1500 pés no perfil Darbor. Polícia Salvador, Elessa. Tan 3895, contato radar, sigo para o nível de voo 360, saída Arbor, voo e Elessa. Voo Elessa, grato, subindo ao 360, Tan 3895. Paredo 2230, desce para 3 mil pés, ajuste 1 no 0, 1 no meio. 3.016, 2230. Zé de Romeu, bom dia, Salvador, Salvador, confirme o local do sobrevoo. Gente, o Mike de Zé de Romeu está preocupado. Autorizado o voo local Salvador, Salvador, com sobrevoo da Lapa. Decolagem da 17 com curva à direita, corredor Axé, ou linha do litoral sul a 500 pés. O controle 1-9-8, aciona 01-5, Mike Gillette Romeu. Fala do 7-2-2, se você tiver campeonato na 1-0. Para o táxi gol no 777, 179 a bordo, com 2:28 para sua autonomia, até na confirma. 5728 autorizado, 1-0, chama para o táxi. Relaxa, táxi 7-2-2. O gol no 777 em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-18.6, ajuste no 0 no meia, bom gol. Após a última direita, não posso esperar dar o 1-0-2-2-6. Obrigado, boa tarde. Pilote Romeu correto, 02 a bordo, acionamento táxi de decolagem agora 18-6, 1016 no ajuste, bom voo. Gol no 260, chame Recife 12545, alterno 1-2685. 12545, confirma secundário. 12685, gol 12610. 12685, obrigado. 60.4. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 160, decolagem da pista 1-0, após decolagem a primeira curva à esquerda, correção, primeira curva à direita, realiza o terceiro da subida da Leda e após Leda direto Ilhéus, o controle 119.8, aciona 5501. 77 ali, decola 1-0, vento 1-6-0 grau, 079. Desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado o ILS, reporta estabilizado. 2000 no 0 no meio, reportará estabilizado no ILS, 2230. Vazão 07, mantenha as condições visuais, ajuste no 0 no meia, reporta visual com local de pouso. Entra November Alpha. Desça para 1 no 10 em condições visuais. Informo que o tráfego antes informado permanece na posição mantendo 1 no 10 com redução. Entra November Alpha deve dar algum tráfego? Sim, deixa para o outro pede. Mantenha-se nos corredores e reporte na rotatória. Passarelo 2230, completa a aproximação, chama a torre 1186. Objeto 6761, passando a identificação, dá disponível de voo 050 na chegada mais. Papatango Alfa, Vitor Juliette, está visual com tráfego na sua posição de 1 hora, 1 milha. Como este mantendo, descendo para um do meu pai. Gente, Alfa Vitor Juliette, atenção ao tráfego, como para um do meu pai. Ajuste no zero ou no meio. 895, chame Recife no 260, terno 1288. 1260, 1288, da 395. Poderia voltar para o 7782. Controle, bom dia, Gol 777, de coluna da AEL. Gol 1777. Contato radar, suplano nível de voo 320, saída da AEL Lido. 320 da AEL Lido, Gol 1777. Poderia voltar para o 7721, na autorizado, objeto 6721, ISAP. Autorizado, obrigado. Mo zero, o trip 5490. Correto no parte 3, chama pronto, pushback, funcionamento, 5490. O hangar da Henry Mar? Afirmativo. Em 510, reporta cruzando a final da pista. Cruzamento autorizado entre Duna e Sintra. Gente, mantém o setor, agora de coordenação com a torre. This is Taxi, objeto 6728, Taconop 8, a bordo, 4 horas de autonomia ao Terra Fortaleza. Gente, o Webjet 5728 inicia o táxi no Pátio 1, vai seguir o Boeing da Gol, que está mantendo através do portão 04 como número 2 via Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 6, o ajuste 10 16. Tem um bom voo, Web 5728. Como número 2, passa da tela Índia e após o espera 26 com 16. Tá ligado? Well, 1270, we have 157 on board. Under 3 hours, 49 minutes, your alternate will be Galeon. Go 1270, taxi to the right via India, hold point runway 10, tower 118.6, CQNH 1016, have a nice trip, sir. Taxi to the 10 via India, hold short 118.60, 1270, good day. Índia Juliette, prossiga. Índia November Alpha, passo 360 pela direita. Agora é 1500. Então vamos dar uma checada aqui. Juliette Romeu decolou 08, controle 19, decimal 8. 980, controle Mike, Juliette Romeu. Hotel de Matango, já estou no visual, pode prosseguir direto para o hangar. Hangar já na final.

Circular o passo e liberar sobre via in. É 741 no Guarulhos, 340, via pelo Sulu 21. É cola pista no zero, curva direita, sai da bota, após voa elefa. Controle 119, décima 8, assina 55 no 4. Sai da arbó, após voa posição elétrica, interceptaram o via. Salvador Nossa Frequência Lix. Torre Salvador Nossa Frequência Lix. 728, mantida na 0. 328 ali, mantém o no zero. Lanterna 0, go no 777, chama seu preço 251, alterno 1332. Poderia confirmar o gentileza? Uno 777, chama o centro Recife em 1251, alterno 1332. 251, alterno 3325, bom dia, bom trabalho. Rodeão 07, 510, litoral, ajustando 0 no meio, reporta visual com local de voo. Papapá mais que já estão mesmo, tá em Teatã, está autorizado o DCT da Lapa. Maxilete Romeu, autorizado. Obrigado. 0 graus, 109. E a autorizada é clássica 10, já fica 2. Viu, a boa depois chegou um ativo para ver. A boa depois de LED chama a torre 1186. Da El Leda, a Bit, controle 119, decimal 8, assina 5444. Nova Vitor Juliette, prossegue final na 7. Correta, ponto push, 4207. Que foi? Nova Salvador, boa tarde, 4-2-0. Controle 119, decimal 8. Tá 98, cidade da Zé. 28, bandeira com os amigos, 500 pés. 20, Recife 320, continua. 250, tá autorizado. Via pelo Isco 58, cola pista no zero, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 119.8, cena 5404. Controle, Índia November Alpha na flor da rotatória e visual com o campo. Índia November Alpha, eu fiz 360 pela direita. 360 pela direita, Índia November Alpha. O fechamento está correto, reporta o acionamento táxi da militar, pastor 2-0. Confirmando, está livre acionamento, reporta no táxi e o controle está operando 119.8. Boa tarde, Caro Lourenço, 1 no meu pé, decola pistão no 7, por direita, corredor axé, controle 119.35, hoje 119.8, acena 0160. Alfa, chama a torre 1186. De November Alfa, chamará a torre 1186. Estabilizou o cavaleiro, chama a cadeira. Alfa, 7721, no complete a final ILS, chama a torre 1186. 86, boa. Objeto 6721, tem pouso autorizado no 1-0, tempo no 2-0 graus, 1-0 norte, para informação, tem Charlie 1-5-0, para o final aproximadamente 3 milhas ao 1-7, fazendo 3-6-0, não interfere. Gente, autorizado pouso na 1-0, 6721. Torre Salvador, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, na rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, você ainda não está na rotatória. Reporta sobre a rotatória, um pouco mais à frente. Reportará sobre a rotatória, Índia November Alpha. Índia November Alpha, mantenha 1.500 pés, tem o tráfego à frente. O Alpha Victor Juliette está mantendo 1.000 pés, já está na final da 17. Índia November Alpha está visual com o Alpha Victor Juliette e subirá para 1.500 pés. O senhor está no visual, então prossegue proa da rotatória, mantendo no mil pés, vai ser o número 2. Então, prosseguirá na proa da rotatória, mantendo no mil pés, em de November Alpha. Essa lista de ilhete, não. Gente, aguardando este pouso livre. Gente, na verdade eu estou perto da GR, né? Que é a região aqui mais alta. Por isso que eu não devo estar conhecendo a nossa empresa de transporte. É quanto tempo a atividade? Utilizado. Salvador, go 1-2-7-0 and can you fly direct to Osud from Complano? Go 1-2-7-0, contact the receive center, frequency 1-2-6-0, alternative 1-2-8-8. Webjet 6728, chama o centro Recife, 12545, alterno 12685. 12545, obrigado. Ativei 6.754. 1754, desce para 3.000 pés. Ajuste 1-0 no 5. 3.000 com 1.500, está livre da restrição em TAP, 1754. Livre até 3.000. Ciente, estou no visual do Alfa Victor Juliette, o vento é 1-2-0 graus, 1-0-9, ponto autorizado no 7. Ciente, Juliette, deseja que a Santa Cruz Juliette pegue o pouso livre aí à esquerda? Afirmativo, ajudaria muito a Porto Juliette. Torre Índia, November Alpha, na rotatória visual com o campo e visual com Alfa Vito Juliette. Afirmativo, então prossegue final no 7, aguardando a pista livre. Prosseguirá final no 7, aguardando a pista livre, o Índia November Alpha. Livre, acionar pela faixa. 21, solo 18, libera direito no 219. 754, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 754. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar um retorno. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Alfa Vitor Juliette, solo 20, consegue taxi em frente, livrando a esquerda, fazendo deck track e aguarda. O 4 na 2. Tá livre? O 4207, aguarda por fuga. Alfa, já estou no visual, vento 130 graus 089, pouso autorizado, pistão no 7. Alfa, copiou? November Alfa. Pouso autorizado no 7, vento 130 graus 089. Autorizado pouso, November Alfa. Mano, é 6721 em Juliette, portão 04. Juliette, 04, 6721. Azul 4207, aguarda a Boeing da WebJet, parqueando 04, após a autorização do pushback de sinal, portável. Juliette, o WebJet, está ali no pushback de sinal, 04. November Alpha, solo aos 22, backtrack 44. Alpha Victor Juliette, ingressa na pista, aguarda do Índia November Alpha 44. Uma pista da porta no meio. Eu desejo descer mais perto? Agora perto. 4463, que é visual com aeronave da sinal 90. Ok, visual com aeronave. Após o tráfego, ele manter a sinal 04463. Após o meu, autorizado a minha 104463. 776, solo 23, libera direito no 219. 1219, Alicara, azul 4076. Azul 4463, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 140 graus, 099. Azul 4207, boa noite, teve um problema aqui com a barra de feedback. Pode ser mais pelo menos mais 3 pontos para a gente dar feedback. Ok, tô ciente da posição quando totalmente pronto, azul 4207. Paulo Salvador, azul 4076, Libron na pista. Azul 4076, livre táxi via Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, 03, 4076, Delta. Luma 754, vento 140 graus, 099. Tem voo autorizado, pistão na zero. Repor 754. Azul 4463, decolado 25, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, uma boa tarde, 4463. Obrigado, você também. Para posto de acionamento no parque 3, 5490. Autorizado, estiver adicionado por táxi. Trip 5490. Chamar pro táxi. Ou no 60, direto Leda, 4463. Mike, Eco Delta, desce para 500 pés, a gente no 025 reporta no Celeste Parque do Piloto. Após o tráfego pousar, eu vou autorizar, mantenha a posição. Saleto 2230, da Conquista, 200, tô autorizado. Decola a pista no zero com curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto no Vitor Charlie Oscar. Controle 119, decimal 8, cena 5522. Aeronave pousando na 10, vai que é Delta. Arbor, após boa posição Alessa, após direto, vou passar o 2230, reporte para o espectro final. Salvo, 1219. 219,